sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. Jump right over into cold, cold water for you. And all Conferiu Francesco Gabbani, Occidentalis Karma, Luca Garboni and Paulino Dira, Rain, Robbie Williams, She's Madonna, Detroit Swindle, Call of the Wild, Factory Jungle by Night, Meyer Laser, Cool Water. Iniciamos o programa de hoje com Harry Earth, Warm Ride. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. E o Sul Rádio Lounge. Boa noite. A relação entre ritmo, melodia e harmonia é o primeiro passo na definição de um estilo musical. Mas muitas vezes isso ainda não basta.

Soul Radio Station. The